Opa! Bom dia, gente! Bom dia a todos vocês que se fazem presente hoje aqui no Sítios Bar. Ano passado, nós fizemos essa premiação para o Crocodilo, para aliás, que faz o maior sucesso hoje. E a gente está aqui para parabenizar essa aparelhagem revelação, destaque em 2015, que foi a aparelhagem, está sendo a aparelhagem Mega Punk Som, hein? Primeiramente, gente, uma salva de palmas aí pro Punk. Parabéns, Punk! Sucesso aos DJs do Punk, o Fernando, Marcos, Elias, e na administração geral, meu parceiro Punk. Punk, chega aqui, quero passar em suas mãos um reconhecimento, uma placazinha aqui, um reconhecimento da casa de show Sítios Bar pelo sucesso do Punk Som. Segura aqui, Punk. Punk! Punk! Bora, Marcos! Bora, Fernando! Bota na pressão, meu Punk! Eita, meu irmão! Queria agradecer a Deus! Obrigado, família! Essa música aqui diz tudo, viu? Essa música aqui diz tudo! Um, dois, é agora! Nossa história é você quem faz. A nossa história. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. E agora? A caixa tá dando vai. Isso é uma loucura. Quero agradecer a Deus, sem dúvida alguma. Ele é o motivo do nosso sucesso. Quero agradecer a todos que apoiam a aparelhagem Punk Som. Obrigado, família! Obrigado de coração! Bota na pressão! Vai começar! Bora, Junão! Bora, Junão! Você curtiu, tô seguindo você. E aí, o que é que a gente vai fazer? E aí, diz aí. Diz aí, se você quer e eu também tô querendo você. Quem sabe canta? Agora! Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Ai, as filhas do bar. Alô, Melly. Meu parceiro Ramon. Vai descendo gostosinho, eu posso. Bora, meu gerente! Toma, toma! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Já fala também, assunto dos Megobis aqui comigo, um abraço. Fala, Gilson. Os polêmicos do Juru também aqui comigo, um abraço. Meu parceiro Luizinho, grande capazinho, já na área, um abraço. Bora, minha viração. O Rafa, o Malhado, o Bambam também com a gente, valeu. Bora lá! Meu parceiro Necon da Pariquins também já aqui comigo, meu swap Red Alofan. Tá chegando o aniversário do Necon, alô Necon! Meu parceiro Gabriel também, o Marcola já na área! Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão. Desce, desce, desce, vai! Bola pra fora, pra fora, ô, ô, ô, ô! Quando ela é muito boa, eu boto, eu boto, eu boto, E lá quando os mano bota, bora Luiz! Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, de Camaro dentro da periferia. No Inter da Cremação também, 40 anos de futebol, balada. A diretoria, o parceiro Marcelo Jaime. Olha o que dá, meu parceiro Cássio Bola. Queria, eu de Camaro dentro da periferia. Com dedo no bolso, um rodeado de bandida. Sem simpatia, não. O bandido das maravilhas, dança pra valer. A pressão não pode parar. Agora vai começar, vai. Agora já aquecer, tá? Bota a mão no joelhinho e bota, bota a mão, bota a mão, bota a mão, bota a mão, bota a mão no joelhinho, bota a mão no joelhinho, bota a mão, bota, bota, bota, bota. Bota a mão no joelhinho. Aí o DJ Gaiato vai fazer assim pra ti, ó. Olha aí, olha aí, olha aí. Sabe o que ela quer? Tu sabe o que ela quer? Tu sabe o que ela quer, rapaz? Tu sabe, tu sabe. meu parceiro Alan, a Denise, o Renan, o Jailson. Olha mais funk nela. Alô, Marcelo! Oi, senti. Eu vou mesmo endoidar. Vou ficar maluco. Vou ficar maluco. Sem você, amor. Eu chega, Marco, chega, Marco. Baby, amor. E não canso de te dar amor. Se te faz eu enlouqueço. Coração bate no peito. Só tu sabes como dá valor. Mas tu és minha rainha. Não, não, não. Porque tu és o meu vício. Meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Tu. Porque tu és o meu vício. No gosto da galera, meu filho. Bora, Gustavo Barbosa, a minha maléfica, a galera do uísque tá com a gente. Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Aparelhagens. Seus olhos te entregavam, eu bem que já desconfiava. Eu logo de cara fiquei louca por você. Como explicar? Torcida do papão, torcida do papão, joga a mãozinha pra cima, vai! Quando penso em ligar pra você, tem alguém do clube do Remo! Olha a minha GDG aqui com a gente, meu parceiro Gabriel dos Farofa aqui com a gente, um abraço, garoto! Quero criar esperanças. Olha minhas panquetes, mas não paro de pensar em as você. Apertadas do Panguissão! Meu casamento, bora matar dela, bora matar dela, bora matar dela! Ele chama por você. É seu nome que ele grita bem alto. Como é que eu posso ser feliz se você não está aqui? Yeah. É seu nome que ele grita. Você vai ligar, um dia vai me procurar. Um dia você vai saber, vai entender que amar mais do que eu, ninguém te amou. Um dia vou te esquecer, um dia alguém vai perceber. O amor que você dispensou, não deu valor. Um dia você vai se arrepender. Sai da minha vida agora de uma vez, vai desaparecer. Nunca mais quero te ver, te entender. Dessa vez é pra valer. Então sai, sai! Sai! Segue seu caminho, vai! E deixa que sozinho. estrai, delícia seu. As molecas já estão na fita, as molecas já estão na fita, as molecas já estão na fita, as molecas já estão na fita. É a música do Pedro! Beco tá aí, beco tá aí, beco tá aí, beco tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. É proibido ficar parado, porque o setor já está dominado com o mega funk som. Eu vou pra cima, as molecas já estão na fita. É proibido ficar parado, porque o setor já está dominado com o mega funk som. Eu vou pra cima, as molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. DJ Fernando Gaiato, o espetacular. Marcos e Elias botando pra quebrar. No terraço rola nossa farra. O pancadão sonoro vai dar-lhe a pancada. Dá-lhe a pancada, dá-lhe, dá-lhe a pancada. Dá-lhe a pancada, dá-lhe, dá-lhe a pancada. Bota na pressão, meu punk. Bota na pressão, meu punk. Agora onde é Valdes Quest e Madeirito? Aí, mano, as molecas tão na fita. Bota na pressão, vai, bota na pressão, Isabel tá na área. Vem mulher, vem galopando, o cavalo vai fiando. Vem mulher, vem galopando, o cavalo vai fiando. Cavalo fica tarado, ele bota na chota, ele bota no rabo. Cavalo fica tarado, ele bota na chota, ele bota no rabo. Ela vai pra frente, ela toma na chota, ela vai pra trás, ela toma no cu. Ela vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Ela vai pra frente, ela toma na chota, ela vai pra trás, ela toma no cu. Ela vai pra frente. Dora Black, valeu! Cadê ela, cadê ela? Galopa, galopa, galopa, galopa, senta na piroca, galopa, galopa, galopa, galopa. Opa! Olha os cavalos no fim, galopa. E aí, Vanda? E aí, Neco? Meu parceiro Mostadelo, que eu vim já por aqui, um abraço com você. Meu parceiro Alisson Barbosa. Olha os cavalos voltando. Olha os cavalos no fio, ó. cavalo tá pro verso, chega, vai dando arrepio. Sente o cheiro de longe, se a erva tá no fio. Eu sou o rei dos periquitinhos. Eu sou o rei dos periquitinhos. Periquitinhos, periquitinhos. Eu sou o rei dos periquitinhos. Maltrata, meu DJ. Meu parceiro Billy também pra mim, o braço Billy! Já tá na área! O Giovanni e o Mira do canal, valeu! Um abraço, galera! Nossa, aí, pimenta! Ai, tá vindo, hein? Vamos fazer o Júlio Galás também, só a primeira do Maneza! Alô, Lola Black! Estamos sentados na calçada. Fala, Nicolau! Lembro da gente conversando, altas gargalhadas. E aí, Monique dos Bengoves! E aí, Bengoves, também aqui comigo, um abraço pra vocês! Eu lembro. As alequinas estão na área! Amorado. Eu lembro. Lembro da gente andando de mãos dadas. Lembro que eu sempre te deixava na... Meu parceiro Henrique também por aqui. Um abraço, Henrique. Olha o pão de urso da Coca-Cola. Eu lembro das brigas bobas, sem fundamento. Eu lembro, choro. E o que ele viu, o que ele viu? A Bill e Pó. A Bill e Pó. Não tá me estudando. E o que mais, o que mais? E aí, caiu na beiradinha, gira, gira! Oh, meu Deus! É muita pressão, vai! Meu parceiro boy da segundona, já aqui comigo, um abraço! Dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você é o meu. Me desculpe, viu? Deixo ir outra vez. DJ Del das Marcantes, sua primeira dama. Um abraço, Coletino! E agora? Não vá, meu grande amor. E aí, careca? Não me desculpe, tô bora pra cima. Até debaixo da água. Te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui um covarde. E as maravilhas do Bug Soul também por aqui. Vem a galera do Whisky já na área. Abraço. Agora estou sem. E aqui com a gente. Perdoe, amor. Amo você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim. Te amo demais. Nossa história. E essa aqui vai pro meu parceiro Kayan. Meu parceiro Elias Maluco. Olha o coração. Os polêmicos do Júnior também aqui comigo, um abraço. Agora é punk na veia, o parceiro Luizinho, Rio de Capazinho. É a galera do punk, quer ver? Passou. Pra vocês. Hoje eu vou sair pra curtir. Deixar o som me levar e na batida um novo piso e o som vai rolar. Eita de mortadela para a nariz. Bora, Michael! Fazer o Michael! Os PDG também na área, abraço! Bora, Dru! Bora, minha GDG! Olá! Galera do punk! Machuca de leve, gaiato! E agora? Pensa mais em mim. Não diga. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Só você sabe bem quem sou. Então por que me abandono? Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Lembra quando eu disse que você me completava? Mas agora você se foi. Prepara, Necon! E não deixou em nada. Cadê o Jeguinho? Meu parceiro Gustavo, avança aqui comigo também, parceiro Flávia. Meu parceiro Longe, Arara, alô Juliana. Meu os pop heads também no circuito, meus punkinelas por ali. E aí, parceiras? Alô, Alecrim, tá chegando aniversário, meu parceiro Necon da Pariqui. Meu empresário Necon. Seguidores do Sítio Agora do Funk. Continuação do aniversário, meu parceiro Gabriel. Alô, Gabriel. Valeu, garoto! Monique, Domingão, Vela, Eloíne, Rafaela, toda a rapaziada do Mingão, vem em peso aqui no Sistibá, meu parceiro Mike também, Chatari, meu vinho, meu vinho. Louca tá dançando, ela não tá nem aí pra quem tá olhando e rebolando. Ela vai descendo até o chão. Quem diria a mina do funk agora nesse campeão? A mina louca tá dançando. Marcelo Jabuti também, já por aqui. Lá da Jacó, lá do Super Bar. Um abraço, Jabuti, desgraçado. Rainha Mai também, a Chimarã, fica no Big Zone. Beijo! Ai, papi, foi muito A música da Chuma Lépica, gaiato! Olha o bobo! Estou muito louca, mamacita. Agora boca, deixa ela se soltar. Enquanto os meninos começam a delirar. E aí, Marcelo Multimídia! Joga com pista suave, tô amazing, pode estar. Ele bem sabe que a canabe tá botando a corneta pra gritar. Eu tô louca, eu tô com pista suave, tô amazing, pode estar. Ele bem sabe que a canabe tá botando a corneta pra gritar. Ai, papi. Estou muito louca, mamacita. Água na boca, ai, papi. Estou muito louca, mamacita. Água na boca, ai, papi. Estou muito louca, mamacita. Água na boca, ai, papi. Estou muito louca, mamacita. Vai! As novinhas tão sensacional. As novinhas tão sensacional. Descendo gostosa, aprendendo legal. Subindo gostosa, aprendendo legal. Rebola gostosa, aprendendo legal. Isso aqui tá gostoso, tá. E aí, as malucas? Descendo gostosa, aprendendo legal. Subindo gostosa, aprendendo legal. Rebola gostosa, aprendendo legal. Olha a minha viração! Gostoso, tá sensacional. Sensacional. O Rafa malhado, o bambu! Cadê o DJ Tizo, hein, rapaz? Bora, Tizo! Meu grande amigo particular, DJ Elias Maluco, o cara que comanda a beiradinha. Chega aí, Elias! Oba, bom demais, meu parceiro Gaiato, parceiro Elias, o grande Marcos, meu parceiro Bang, é claro, satisfação muito grande, está aqui fazendo parte dessa festa hoje, que é a premiação e o reconhecimento do público, aparelhagem revelação 2015, sem dúvida alguma, o Mega Bang Som, claro, é muito bom estarmos com a força da massa, a força do público. Isso aqui é apenas um reconhecimento, não apenas da direção do Cidisla, mas enfim do público todo que vem, participa, faz parte do show do punk. E sem dúvida alguma, esse punk é uma loucura! E é claro, viu, Aninho? Queria aproveitar aqui rapidinho pra convidar a galera, terminando aqui, a pedir a nossa beiradinha acústica. Que detalhe, hoje é sem embaçamento. Vai até 8 da manhã, beiradinha, não tem papo furado. E os nossos beiradeiros convidados, quero aproveitar aqui mandar um abraço com todo carinho, as nossas maléficas já moram aqui no apoio. Queria abraçar também a família do Fox Safadão, meu parceiro Caio Mix. Hoje eu vou comer teu bolo de garçom. Hoje é tudo nosso e nada deles. E eu espero você na nossa beiradinha, garoto. Meu carisma, família, que tá juntinho. Já quer que eu dance na nave, né? Aí tu não quer prestar. Rapaz, a pergunta que não quer calar. Chegaram no meu ouvido aqui, meu parceiro Elias Maluco. Perguntou pra mim, será que tem mulher virgem aqui, rapaz? Cadê o grito da mulherada virgem? Só não vale enganar o DJ, viu? Pra mim saber se a menina é virgem. Agora o bagulho doidou. Bora ganhar. Quando o menor manda desce, quando eu mandar você quica, vem piriquita, vem piriquita, vem piriquita, vem piriquita. Faz desse jeito gostoso, mulher, vem rebolando na pica, vem piriquita, vem piriquita. Vem. Alguém tem saudade da sua ex aí, hein? Quem é que não sente saudade da sua ex? Quando o seu ex joga a mãozinha pra cima, e manda ele pra longe, Que saudade da minha ex. Quem sabe canta. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. É, é mesmo. Ai, DJ Bola, eu quero com a minha ex. Sabe por quê? Que se foda minha ex. Amanda aí, equipe envenenada aqui com a gente, valeu! Minha ex. Japão, ela não tem caô e eu canto na moral. Vai! E se for da minha galagem? E se for da minha ex? Para, Pipirinha! Para, Pipirinha! Não, ela não tem caô e eu canto na moral. Vai! Ela mamou? Ah, ela mamou! A minha atual. Vai. Esse é o caralho, eu sou mais a minha atual. Vai. Os polêmicos do Jurunas agora aqui no Punk. Eu tô cheio de dinheiro. Punk na veia, Luizinho. Alô, Capazinho. Bota o copo pro alto. Vamos beber. Nós vamos curtir a vida. Vamos beber. Bora, Alisson. Cheio de dinheiro. Eita, garoto. Vamos beber. Agora atrás. Traz a minha dose. Escuta o meu som. E para comemorar. Dez mil pra gastar, moleque Juliette. Melhores kits, vários investimentos. Ai, como é bom ser o top do momento. Vida é feita, e uma honete. Dez mil pra gastar, moleque Juliette. Melhores kits, vários investimentos. Ai, como é bom ser o top do momento. Vem o playboy dos Pop Head! E agora? Parasita. Boa fase, pré ou vive pós. Tu mudou tudo e de novo passou batido. Ah, os moleque é liso. Parasita de olho em nós. Boa fase, é o vive pode. Tumultuou tudo e de novo passou batido. Yeah. Ah, os moleque é liso. Mega Punk Sosa. É isso. Olha o batidão, vai. Olha o batidão. E olha o batidão. Olha o coração. Meu filho, asas livres, que massa, é 10. Só quem dá valor. Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças. Só me distanciam do fim da batalha. Gravado em tentar te esquecer. A Maia, a Renatinha aqui com a gente, valeu. Um abraço pra você. Então sinto na boca o gosto do meu. Bora, Renatinha. Dia, sempre que eu beijava você. DJ Maurílio, só sei. Só sei que esse romance ainda vive em mim. O efeito do seu beijo me deixou assim, assim. Preciso de um remédio que cura essa saudade que diminui a dor que do meu peito invade. Ou invade ou me ajude a esquecer. Amanda Beth aqui com a gente, um abraço pra vocês. Estão curtindo o punk! Eu tive os sintomas que me causam dor. Eu não sei mais o que vou fazer. Se é muita pressão. Eita, Coelhinha já pegou uma pra dançar. Esse moleque não quer prestar. Sucesso em todo o Brasil. Alô, mamãe! Não vá, meu amor. Não vá sem mim. Eu te amo. É a mamô do... Foi só você, mas me entreguei demais. E eu? Eu me entreguei demais a esse amor. Não vivo! Não vivo de sonho. Eu não vivo de passado. Não vivo de passado. Papai Renan, é tá chegando o casamento com a mamãe Denise. Quero tê-lo aqui perto. Nosso grande parceiro James da Rex. Um abraço pra você, James. Manda logo uma aí, que eu tô com sede. Eu me entreguei de... Gabriel dos Farofa! Você marcou... Casalzinho, né, Gabriel? Você marcou tudo em mim. Olha, faça tudo mais. Será que essa fanta, é coca? Não vivo de sonho. Não vive, né, Fanta? Não vivo de passado. Você é tudo. Técnico Gilson! Bora, Gilson! Quero tê-lo aqui perto de mim. Ah, Decon, hoje não. Hoje eu tô na mãe. De nos dois. Olha minha galera do uísque. Alô, Maisinha! Alô, Rablé! Eu me entreguei demais. Você marcou meu destino. Você marcou. O queixo, o Rafinha, a galera da Parigui. Olha, faça tudo, mas não vá. Tudo certo aí, galera? Banda 007. Essa é a penúltima. Já já tem City Song. Procurei Júnior Eletrizante. O Cine Puff. Meu amor, minha cara metade. Me encontrei. Mostrei quem eu sou, a minha... Alô, família 300! Sou pássaro noturno, quer ser meu par? Procure entender por que eu sem você já não... Todo dia eu espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo. Eita, Henrique! Pega ele, moleque! E vai valer a pena mudar essa cena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro. Só você. Mega Punk Soul, Mega Punk.